Alfa do Hotel, bom dia, o Xanar 6251. Xanar 6251, bom dia. A informação em curso Charlie, copia 360 para Guarulhos. Deixe do Charlie, copia 6251. Autorizado Salvador, Guarulhos, nível 360. Decola dono 0, curva direita, da Euleta Bridge. On direct aceptar o pedulão no 6, Belo Horizonte, direto trilho, conforme a rota. 5077 no transponder, controle opera 119.8. Autorizado, voo 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, após a Pedro 16, até Belo Horizonte. Após, de acordo com a rota do plano, 5077 é o transponder, controle 119.8. Oceaner 6251. Oceaner 6251, no contingenciamento correto, chame pronto 105. Vai reportar pronto, Oceaner 6251. sou o Oceaneiro 6251, do 5 para Pushback de Canadá. Oi, equipe do Sol, chama para táxi, Oceaneiro 6251. Para o táxi 6251. senhor Chanera, 6251, temos 103 a bordo, autonomia de 5:35, alterna Galeão. Sente Libertax até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Toy, 118 decimal 95, ajuste no 0, 11 bom voo. Do ajuste de táxi até o ponto de espera, Chanera, 6251. O Chanera, 6251, confirme por gentileza para o B. O B é 103. 103, obrigado, bom voo. Obrigado. Muito bom dia, então a chinela 6251 se aproximando com a cidade pronta. Chinela 6251, na linha decola cabeceira 10, vento 070 graus, 6212. Decola, o chinela 6251. 251, decola 30, sob controle 1198. 198, obrigado, bom dia, 6251. Controle, muito bom dia, sou a Chinelo 6251. Bom dia, hoje na 6251, contato, sou mantenido 360, na saída da Euleda, após bridge. Aí é Euleda bridge, hoje na 6251, atualizaria direto, direita bridge? Direto Leda? Atualizando inicialmente direto Leda, 6251. Leda, 6251. Dia da 3597, com identificação, vê se mantém a reporte para a descida. Ajuste 901 na guarda de procedimento ILS X-Ray na chegada a ponte da 3597. Autorizado direto pelo. Vê se mantém 4000 da 3597. Chiné 6251, suba, restrito ao nível 340 e voe direto ao bridge. 340, bridge. Oh, controle, eu sou o Chiné 6251, tornando. É, infelizmente vai ter que voar a Leda, porque um pouco mais à frente, à direita de Leda tem uma formação. Gente, voando Leda, porém restrito a 340, 6251. Leda restrito 340, 6251. Se for tiver condições, vou ir direto ao bridge. Gente, 6251. Santana 6251, Recife agora, frequência 251, alterno 33, decimal 25. 1251-3325, Santana 6251, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 3597, deixa eu manter 2000 após pelo voo e turno para o final do procedimento. Pelo turno autorizado o procedimento da 3597. Então, 3597, quando no final do procedimento, informe se recebe o DME do ILS, ok? Estamos tendo a informação aqui que o DME do ILS não está dando informação de distância. Vendo agora 18.5 mil. Nessa posição já está recebendo já o VOR do ILS ou de Salvador? Do ILS, agora 17.7. Muito obrigado. Cristóvão Salvador, muito bom dia. Avianca, Alfa Vito Quebec. Avianca, confirme. Alfa Vito Quebec. É para reboque? Positivo, é pátio, remota, é, término principal 55. Tá no 05, quer ir pro pátio 3? Não, na verdade estou no pátio 3, quero ir para o principal de linha número 5. Então é pátio plano do término do reboque, por gentileza. 500 para isso. Localizador, Teatro 3517. Semi-torre agora, 1895, tem um pouso. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3597 na final visual do campo. São 3597, tá baixado e travado? Ainda negativo. Pessoal, baixado e travado, vento 080 graus, 59. Sim, entra com uma baixada e travado, tá 3597. Ingresso no pátio principal, por gentileza. Positivo, gente. Dois travou passando onde a serra, tá 3597. 3597, pouso autorizado para a piscina 10, vento 070 graus, 619. Fecha, autorizado pouso, pistão no zero, tá 3597. Dois, só confirmando o tá 3597, como recebe o DME do ILS, agora 6 milhas. Ah, tá ok, muito obrigado. Vou passar a informação aqui do controle. Tem livre pouso 3597. Direção 3517, solo 49, direita, 121, décimo 9. Direção 209, 3547. Que é o sol. Tático da Torre, Quebec. Então, vai manter a posição, vai aguardar até o tráfego da TAM acabou de pousar agora na 10, vai ingressar Alfa até o 04, após a passagem do mesmo, tem livre término, tem livre reboque, reporte quando término, por gentileza. Gente, Quebec copiou a mensagem, aguardarei. Fala Salvador, bom dia, T3517 livrou na ECO. Então, 3517, bom dia, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04. Alô, Aviana, Alfa Vista, Quebec, funcionando no reporte, pátio principal. Já terminou? Não, não, vamos prosseguir agora. Ah, sim, a gente Alfa Vista, Quebec, reporte quando termina. Certo. Solo Salvador, avião Charlie Alpha Victor Quebec, comunicando o término de reboque. Gente, Alpha Victor Quebec, boa noite. Boa noite.